com sentimento guardado na sola do pisante, destilando verso remoso e seguindo avante. A gente vai diante, tipo um gigante. Quanto maior nossa queda, maior o nosso levante. Sem tempo ruim, quem faz um momento é nós. Aquela nuvem no céu é que nem nossa voz. Viaja na atmosfera onde o ar é rarefeito, vara nas frestas dos barracos e produz efeito. Que faz os moleque interagir na real. E aperta o play, aumenta o som, faz cara de mal. Pega a revista que tem a periferia na capa, que conta a realidade que é diferente da cara. Viaja bem na ideia do som da perifa. Dois dias depois tem sua primeira rima. A pisada, mano, é bem considerada. É uma estrada de atalho e várias ciladas. Se é pelo certo eu vou correr, sem fraquejar, esmurecer. Os corre é pra quem tem respeito, não se abala com as quedas e vai à luta, guerreiro. Se é pelo certo eu vou correr, sem fraquejar, esmurecer. Os corre é pra quem tem respeito, não se abala com as quedas e vai à luta, guerreiro. Do começo pra cá muita coisa aconteceu. O tempo passou e entre nós o que prevaleceu foi a unidade, o amor, também a lealdade. Hoje é vocês por mim, eu por vocês de verdade. Quantos e quantos momentos angustiantes eu lembro. Recordações boas e más conduzem meus pensamentos pra um lugar, sei lá, bem no fundo do íntimo, onde tudo que vejo é o passado se repetindo. Primeiro som que ouvi foi CXA, a primeira letra feita, a primeira vez que cantei. Cada um de nós viveu e vive vários momentos, superando o que dá e o que não dá, vai convivendo. Isso marca a nossa história, essa é a nossa pisada, considerada pros que considerem e respeita as caras. E sabe bem quem é quem, o que cada um representa. Nessa telha incerta onde só tá de pé quem aguenta. A pressão, a cobrança, o falatório dos vermes. Abala até abalou, mas parar não consegue. E tá aí o resultado, o hip hop só cresce. Até os moleque no setor já tão ligado no rap. Querem dança, break, grafita, fazem squash. Se envolver de cabeça, também passar nos testes. Isso pra nós já é vitória, diz aí, ou não é? Tapa sem mão na cara de uma pá de mané, que sempre fica no encalço, puxando a gente pra baixo. Mas acredito plenamente em tudo aquilo que faço. E se é pelo certo, eu sempre vou correr, sem não fraquejar nem também esmurecer. Porque Deus tá do lado dos verdadeiros, conduzindo sempre à frente o exército dos guerreiros. Aí, a pisada é considerada, mais considerada a nossa resistência e persistência ao longo dela. Se é pelo certo eu vou correr, sem fraquejar, esmurecer. Os corre é pra quem tem respeito, não se abala com as quedas e vai à luta, guerreiro. Se é pelo certo eu vou correr, sem fraquejar, esmurecer. Os corre é pra quem tem respeito, não se abala com as quedas e vai à luta, guerreiro.